Dole o November Oscar Whisky para ingresso no Corredor Bonfim. Pede para o Bonfim após Interlagos, November Oscar Whisky. Corredor Bonfim, Interlagos, November Oscar Whisky. controle para ingresso Interlagos, November Oscar Whiskey. Fechei o poste rotatório, visual com campo November Oscar Whiskey. Tá, visual com campo da presente, o November Oscar Whiskey. Fecha a base de transferência, o November Oscar Whiskey. Aguardando transferência, November Oscar Whiskey. Chama a torre 1-1-8-9-5. Chama a torre 1-1-8-9-5, nome é Beras Cruz. Na prova rotatória, ponto, visual com campo. Informe November Oscar, só apenas confirma, pouso final, toque remetida. Toque remetida, November Oscar. Tipo, arrume November Oscar, isso que é autorizado, final no 7, reporte final. Reportará na final, November Oscar. Boa noite, Otávio 3662. É 2, chegada na Bombaia de 1, desça para o nível 050. 050, pode voltar? Autorizado, TAP, o procedimento dele é sexuais de som no 0. Autorizado, TAP, Otávio 3662, desça para o nível 0, autorizado, Otávio 3662. Corta sinal 17 November Oscar Whisky. Romeo November Oscar Whisky, alistado, autorizado toque arremetida, pista 17. Autorizado toque arremetida 17 November Oscar Whisky. Controle Ultra 63-10, boa noite. Informação certa, dano 180 para o 0. Chinelo 310, boa noite. Chegada Bomeia de ONU, disparando nível 050. 050, quantidade vai aplaudir? TAP 310? Visualizado em TAP 310. Graças. Reforça aí, base curta 10. Base para sinal November Oscar Whisky. Romeo November Oscar Whisky, autorizado, base reporte sinal. Reporte sinal November Oscar Whisky. 0, November Oscar Whisky. Papa Romeo, November Oscar Whisky, autorizado, toque arremetida, pistola 0, vento 180 graus, 0612 de nós. Caso toque arremetida, 0, November Oscar Whisky. Para 3662, desça para 2000 pés, ajuste 10 no meia, livre alerta, reporte no localizador. 2000 no 0 no meia, reportará no localizador, está 3662, autorizado para 3662. Há condições de realizar um 180 e mais 1 minuto para pouso, para toque arremetida 28? Confirmo, por favor, no meu braço com isso. Realizar o 180 para a toca remetida 28. Gente, estou fazendo agora uma viatura para a estação. Vai curvar à esquerda e reporta através norte. Gente, curva à esquerda, reporta através norte, o nome é Brasil. Lembrando do Scalvin, se aproximando do setor norte, confirma a intenção a pouso 97 ou não? Sim, a gente vai tocar RMT 17 novembro Suíça. Gente. Meu nome é Brasil Paulista, quando pronto, autorizado, gira base, reporte final 17. Autorizado base, reportarei final 17, novembro da Suíça. Arrumei meu nome é Brasil Paulista para evitar a espera no setor norte, tem um tráfego se aproximando de Duna. Autorizado final 17, reporte final para tocar remetido. Reposta final para toque arremetida, o November Suíça. Xené 6310, desça para 2000 pés, ajuste 1097, livre alerta, reporte no localizador. 2000 pés, no localizador 63, no Zé. para final 17, November Whiskey. Autorizado final e toque arremetido para Romeu November Oscar Whiskey, o vento 80 graus 0612 de nós, estamos para fugir em Duna 10 milhas, se possível, agiliza. Ciente, autorizado, toque arremetido, agilizando na medida do possível, November Oscar Whiskey, grato. 662, complete a lei, assistimos torre 11895. 295, tá, 3662. Salvador, boa noite, tá, 3662, estabilizado e ereta 10. Tá, 3662, continue a aproximação, aguardando autorização de pouso e pista livre. Guarda, tá, 3662. Tocou e arremeteu e informa que o próximo é pouso completo. Gente, eu formei o número Oscar inicialmente, parou de Itapuã, reportando a vertical do mesmo. Parou de Itapuã, reportando a vertical do mesmo, November A 3662, tráfego avistado, autorizado pouso, piscina 0, vento 180 graus, 0612 de nós. Informação de tráfego, o Papa 28 Alfa, se afastando do litoral sul, interfere. Gente, autorizado pouso 180, tá, 3662. Sala 3662, solo 57, livra direito, chame solo Salvador no 21, no decimal 9. Direita, solo Salvador 219, 3662. Cuidado, farol Itapuã, iniciando espera, chama direito, avisar com o tráfego final, rodada longa. Seja o Romeu November Oscar Whiskey, previsto uma espera com curva à esquerda, ele está no final do 0, após aguarda para cruzar o campo. Gente, estava com curva à esquerda para espera, aguardando autorização para cruzamento, o November Oscar Whiskey. Seja informando, o tráfego se encontra em Duna, com 200 nós de velocidade, ok? Vai aguardar só um minuto, dois minutos no máximo em espera. Sem problemas, November Oscar Whisky. Boa noite, Papa Romeo Whisky Bravo Whisky, cliente da informação. Papa Romeo Whisky Bravo Whisky, boa noite, chegada por MED 1, desça para o nível 050. Whisky Bravo Whisky, chegada por MED 1, vai descer para o nível 050. Oxigênio 310, estabilizado. Xenemé 310, complete LS, chame torre 118, decimal 95. 1295, boa noite, Xenemé 310. Boa noite. 310, escuta. Escuta, boa noite, Xenemé 310, estabilizado, externo agora. Xenemé 310, informa o tráfego à sua direita, Papa 28, Alfa, em espera, não interfere. Autorizado, pouso, 1290. Vento 180 graus, 0612 de 9, seu Xenemé 310. Xenemé 310. Papa Romeo November Oscar Whisky Visual, com Airbus 320, companhia Avianca, na final? Afirmo, visual. Condições de cruzar a China 10 retaguarda do tráfego? Afirmo, vai iniciar cruzamento final 10 na retaguarda do mesmo November Oscar Whisky. Gente, reporte livrando o eixo 10, ok? Reporte livrando o eixo 10, November Oscar Whisky. Eixo 10, November Oscar Whisky. Eixo November Oscar Whisky, autorizado base curta 17, reporte final. Autorizado base curta, reportaria final 17, November Oscar Whisky. Xenemé 310, Saulo 02, livre pista direita, Xenemé Saulo Salvador, 121, no decimal 9. 319, boa. Palme November Oscar Whisky, autorizado final e pouso, pista 17, vento 190 graus, 0612 de 9. Autorizado, pouso final 17, November Oscar Whisky. Romeo November Alaska Whisky, solo 05, autorizado backtrack, vai levar no pátio da data, via Romeo, boa noite. Romeo Whisky Bravo Whisky, desça para 2000 pés, ajuste 107, livre LS, reporte localizador, pistão no zero. Whisky Bravo Whisky vai descer para 2000 pés, pistão no zero, ajuste 1037, reportarei no localizador. Vazou o Whisky Bravo Whisky, estabilizou. Whisky Bravo Whisky, Livreliette, chame torre 1895. Livreliette, vou chamar torre 1895, obrigado. Patrulha Salvador, boa noite, zona 344, sentido a Tango, 5 milhas para Pavoia. Zona 344, boa noite, chegada Valmed 1, desça para o nível 050. Valmed 1, 050 na 344. NH1017, está autorizado o pouso na pista no 0, vento 190 graus, 612 nós, Whisky. Está autorizado o pouso na pista 10, Whisky Bravo Whisky. Salvador, boa noite. Em descida, passa o 200, da Tango, voo 1096. 1096, boa noite. Chegada da Med 1, desce para o nível 060. Med 1, 060 é o nível, voo 1096. Continuidade de voada para a gente, e tá? Aguarde, mantenha a chegada. Manterá. Chame o solo 121, décimo 9. November approach, Euro Partido E3, Mondia, descending 160. Euro Partido E3, Flyhead de Alagoinhas position, to open for arrival, transport level 080. 080, open for arrival, proceed to Alagoinhas, Euro Partido E3. Correct. Mizuno 97, boa noite, autorizado, alinhar e decolar, pista 10, vento 190 graus, 07 nós. Estou 1344, desça para 2000 pés, ajuste 10 no 7, LVLS, reporte localizador pista 10. Para 2017, autorizado LS, reportarei localizador 1344, 10. Desça para 2000 pés, ajuste 10 no 7, reporte localizador de pistão 0, desça para 2000 pés. Desce até 2000 pés, comédia, voo 1096, assinado 0 no 7. Salvador, 3197, pode chamar o controle? Afirmo, 3197, decolou aos 2-1. Sendo controle em 120, décima 8, tem um bom voo. Boa. Noite, Força Aérea 01, chegada Bonf, desça para o nível 090. Força Aérea 01, está autorizado, descida até o 090, a chegada Bonf. Salvador Cordial, TAM 3197, passando 3500, Sanvo 1, poderia voar para o de Sanvo ou Leda, está presente? Costa 3197, contato radar, está presente Leda. Sanvo a Leda, está presente, graças. Zero A3, down to flight level 050. Descending 050, Europa Zero A3. 3197, suba agora para o nível 320, mantenha a liberação com o Recife. Controle. Na sua escuta, tinha entendido 3297. Agente 3197, suba para o 320, suba e mantenha 320 até a liberação com o Recife. 320 até liberar com o Recife, então 3197. Estabilizado, Goma 344, LS. Dom 344, Líder LS, chame torre 118, decimal 95. 3295 no 344. Série 01, desça para o nível 050. Boa, Série 01, está autorizado nível 050. Oi, Salvador, boa noite, Bono 344. Bono 344. Boa noite, tráfego avistado, autorizado pouso, pistão no zero, vento 180 graus, 059. Autorizado pouso no 344, 90. Controle Salvador, muito boa noite, Mosséria 2560. Terceiro 2560, boa noite. Vou na proa da posição Bonfe para a chegada Bonfe. Reporte imediato de descida, procedimento ILS X-Ray, pista 10. Vou direto Bonfe, chegada Bonfe. Reportará para o posição ideal de descida para o ILS.